das respostas. Por isso minha vida eu deixo exposta, pra ver se alguém tem alguma solução, pra evitar essa tamanha ingratidão de um estranho paraíso onde nasce como se fosse um siso. Anunciso. Deixa.